bem, ouvintes alfas, estamos de volta com mais um Drops Alpha para todos vocês, e dessa vez um Drops Alpha especial, um Drops Alpha que eu tive o carinho de intitular de Drops Alpha Relembrando. E o porquê Drops Alpha Relembrando, senhoras e senhores? Bom, pra quem não sabe, antigamente eu tinha um site, um podcast chamado Mistura Cash, então, não tão antigamente assim, mas enfim, há algum tempo atrás eu tinha, e entre outros assuntos nós falávamos de cultura pop, de cinema, de games, de livros, enfim, tudo que envolve essa cultura pop em geral. E dentro desses assuntos, muitas vezes nós gravávamos episódios que traziam assuntos sociais também. E hoje eu quero relembrar com todos vocês, quero mostrar aqueles que já escutaram, relembrar aqueles que ainda não escutaram. Vou colocar no Drops Alpha de hoje um episódio que gravamos para o meu MisturaCast, ao qual nós tomamos por base o filme Ao Mestre com Carinho, cara. Um filme muito bom dos anos 60, mais especificamente 1967, ao qual nós temos ali uma temática que hoje, muito mais hoje do que naquele tempo, ainda é bem discutida, que é a temática de relação aluno versus professor em sala de aula. E naquela época era muito discutível isso, até porque era uma época também que o racismo ainda imperava, a segregação racial ainda imperava. E no filme nós tínhamos o mestre Sidney Poitier, o ator Sidney Poitier, fazendo o papel de um professor que é levado a tomar conta de uma sala de aula totalmente de brancos, e o professor negro, e ele tem que enfrentar justamente racismo dos alunos, falta de educação dos alunos, enfim, todas essas questões de relação aluno versus professor, e também essas questões de segregação racial que muitas vezes imperava naquela época. Então, um filme muito bacana. Nesse MisturaCast, nesse episódio especificamente, nós chamamos na época um amigo muito querido, o Emerson Teixeira, lá do Cronologia do Acaso, que discutiu com a gente. Nós tivemos também o nosso amigo professor, que fazia parte da bancada lá do MisturaCast, da galera do MisturaCast, que era o Lug Levon, que é professor também. Nós três discutimos muito esse filme, fizemos um paralelo com os tempos de hoje. E é claro, o assunto ainda continua sendo ainda muito discutido, a relação aluno versus professor. E hoje muito mais, a gente vê muito mais que esse assunto deve ser mais discutido ainda. Então, aproveitando a deixa, eu quero deixar aí pra você, sem trocadilhos, esse Drops Alpha Relembrando, onde vamos relembrar aqueles que já escutaram, como eu falei, e aqueles que ainda não escutaram, esse episódio do MisturaCast aqui no AlphaCast pra todos vocês. Lembrando que não farei isso com todos os episódios do meu antigo MisturaCast, do meu antigo podcast, tá certo? Só com alguns episódios específicos. Não será toda vez, uma vez por outra eu colocarei esse Drops Alpha Relembrando, trazendo aqui um episódio muito bacana dentro da temática daquilo que o AlphaCast se propõe para todos vocês. Lembrando a todos vocês, galera, aquilo que eu sempre falo e que eu falei no episódio passado para todos vocês, nos ouvidos iniciais, por favor, mandem feedbacks, comentem, falem conosco para que a gente saiba a quantas anda aí a audiência de todos vocês, o que vocês querem escutar no Papo Alpha, no Drops Alpha, o que vocês querem que esse podcast sempre traga de conteúdo para vocês. Estamos tentando melhorar depois de alguns meses aí de turbulência, de contratempos, então a gente precisa do feedback de todos vocês. A gente sabe que a gente tem um pessoal que escuta muito o AlphaCast, só que a gente precisa que vocês comentem, que vocês falem, e a gente vai conseguir trazer um conteúdo que melhor agradem vocês, porque afinal de contas o AlphaCast é feito pra vocês, ok? Então, por favor, deem feedbacks para que a gente possa fazer um conteúdo pra todos vocês. Nós precisamos dos vossos feedbacks. Os contatos para que vocês possam mandar os seus feedbacks, vocês já sabem, é o papoalfa@gmail.com, esse é o e-mail da gente. O Twitter é o @papoalfa, Telegram é aquele que tá aí no site, todos vocês podem ir lá no Telegram e conversar, principalmente com o Andrigo. E o feeds é o feeds.feedburner.com/alphacast. Lembrando que vocês podem comentar também nessa postagem, vocês podem comentar lá também na nossa page, que é o facebook.com/papoalfa. Deem seus feedbacks, por favor, nós precisamos que vocês falem com a gente. Muito obrigado, pessoal, fiquem aí com esse episódio muito bacana relembrando, e até logo mais. O que você quer? O que quis dizer outro dia sobre rebelião, senhor? Mudança. O seu estilo de cabelos, por exemplo, é uma forma de rebelião, não é? Hein? O que o senhor disse? Não fazem isso apenas para serem diferentes dos adultos, não é esse o motivo? Eles escangalharam com o mundo, não foi, professor? Eu concordo. Por isso rebelam-se. Até o seu modo de vestir é uma forma de rebelião, não é mesmo? É apenas a nova moda, senhor. É claro, os adultos ficam bem idiotas nos nossos trajes. Acha que é errado mudar, ser diferente, rebelar-se, senhor? É dever de vocês mudar o mundo, se puderem. Não pela violência. Pacificamente, individualmente, não como uma turba. Vejam os Beatles. Começaram uma vasta revolução social. As modas que criaram, a música, as roupas, os penteados, são mundiais agora. Cada nova moda é uma forma de revolução. Those schoolgirl days, all telling tales and biting nails of old. Vamos levar o nosso cast aqui. Como vocês já viram nas apresentações, estamos hoje aqui com o Emerson, né, do Cronologia do Acaso. Vai nos ajudar aqui. Hoje ele vai trazer tudo que ele sabe, toda a sua sabedoria aqui pra todos. Olha nós, só. Pra nos ajudar aqui. Então, Emerson, cara, obrigado por aceitar o convite, por estar aqui no nosso Mistura Cast. Hoje nós vamos falar de um tema bem legal, né? Um tema que, basicamente, o Cronologia do Acaso, ele busca mais que essa questão social, né? Mas, cara, desde já, em nome de todo o Misturando, toda a equipe, obrigado por ter aceitado o convite aí, cara. Eu que agradeço, cara. E isso aí, de sábio a gente não tem nada. Somos humanos, é isso aí. Todos professores. É isso aí. Então, gente, hoje nós vamos falar um pouco sobre um clássico do cinema, 1967. O nome do filme é O Mestre com Carinho, cara. Esse filme é um filme que, em tudo, ele é um filme muito bom, né? É um filme reflexivo, é um filme que serve tanto para alunos como para professores. Temos aí no elenco Sidney Poitier, né, cara? Que vamos falar hoje sobre o primeiro e sobre o segundo filme e vamos tentar fazer uma linha aí, né? Uma cronologia mesmo, né? Em relação a tudo isso e também tentar buscar o que os dois filmes dessa série, dessa franquia, se podemos dizer assim, eles querem nos trazer. Qual é a mensagem, tanto para professor como aluno. E o filme, ele trata bem isso, ele mexe muito com questões sociais, questões raciais, com questões de ensino e enfim. Então é isso, vamos começar o nosso cast, vamos tentar aqui repassar para vocês tudo que a gente viu ao assistir o filme, os filmes e tudo que a gente pôde absorver deles, de todos os dois filmes, ok? Bom, O Mestre com Carinho é um filme britânico, de 1967, estrelado por Sidney Poitier, que retrata questões sociais e raciais em uma escola localizada na comunidade pobre de Londres. Então, ele conta mais ou menos, resumir rápido aqui, só pra gente entrar em um contexto mais abrangente, retrata a história de um profissional do bacharelado, na verdade ele é um engenheiro, que não encontra emprego em Londres e parte para a educação, né? Então ele vai dar aula, enfrenta as primeiras dificuldades, sala de aula, e depois ele consegue dar a volta e começa a influenciar seus próprios alunos, entendeu? Falando um pouco aí do elenco, né? Além da Judy Gibson, que é uma atriz lindíssima, hein? Que até pouco tempo atrás fazia filme, se não me engano, ela fez o As Senhoras de Salem, que é um filme conhecido aí por causa do diretor, né? O Rob Zombie. Mas enfim, além dela, a gente tem a figura principal ali, o Sidney Poitier. E a história do Sidney Poitier, tudo que ele, a contribuição dele pro cinema, vai muito de encontro com a questão racial mesmo, né? Porque ele foi um dos primeiros, ou primeiro, se eu não me engano, ator a receber uma premiação, um ator negro. E mesmo assim, ele tem filmes na carreira que abordam a questão racial, né? Eu destacaria um, que é o Quando Só o Coração Vê, do qual ele se apaixona por uma menina cega, e essa menina não sabe que ele é uma pessoa negra e tal. Esse filme foi feito anos antes do O Mestre com Carinho, tá? E ele vai mantendo uma relação com ela muito bonita, assim, de amizade e tal. O filme nunca deixa essa relação amorosa ultrapassar essa barreira da amizade, do cuidado, do carinho. Então, a carreira do Sidney Poitier ali, na década de 60, 70, foi toda mesclada com isso, com a história mesmo dos Estados Unidos, dessa coisa do preconceito e tal. E eu acredito, sim, que hoje nós temos aí grandes atores negros atualmente aí em Hollywood, se deve muito ao trabalho, à dedicação do Sidney Poitier, do talento dele, né? Inclusive, recentemente ele foi premiado com uma premiação direcionada à carreira dele, à contribuição dele pro cinema, né? Então eu acho muito importante destacar isso. Até hoje ele é lembrado como o grande mestre do cinema por causa do Ao Mestre com Carinho, né? Que realmente marcou a história do cinema. Você consegue ver que muitos desses atores conseguem ser considerados mestres apenas com um único trabalho, assim, que realmente explodiu, né, cara? E não é diferente com o Poitier, porque realmente Ao Mestre com Carinho é um filme, cara, que você... Existe uma curiosidade, né, nos bastidores, que quando o filme ele estreou nos cinemas, existia muito dessa questão racial, né, ainda, né, na sociedade, e perguntaram, né, fizeram perguntas às pessoas que foram à sala de cinema, e perguntaram por que é que eles foram à sala de cinema. E todas as perguntas eram respondidas de uma forma só: Sidney Poitier. Então você vê como que um ator conseguiu realmente levar o nome nome do filme, né? Conseguiu trazer a todos aquilo que o filme ele estava disposto a mostrar, mas através dele, através do ator, todos foram ao cinema. Isso é muito bom, isso é muito bacana. Temos várias outras questões sobre o filme aí ele foi recebido muito bem, né? Ele agariou 19,1 milhões em sua apresentação no Reino Unido, só teve um custo apenas de 640 mil, então foi o que ele arrecadou foi muito mais do que aquilo que ele gastou, né, cara? Foi um filme que realmente fez sucesso, ganhou prêmios, né, ganhou Grammy como melhor trilha sonora, ganhou Directors Guild of America, o Laurel Awards, enfim, ganhou prêmios aí. É que se você pensar também, pode ser clichê falar, não, mas isso aí é um filme que marcou, que mudou a história do cinema, dentro dos seus limites, claro. Só que se a gente pensar, esse filme de 1967, cara, ele quebrou duas barreiras. A barreira racial, como já foi falado aqui, e a barreira do ato de educar, né, do ato de ser professor, né? Então ele traz duas novas regras, né? Ele impõe duas novas regras para uma sociedade que não estava acostumada com isso, entendeu? Então o impacto social que o filme teve foi por si só um professor, né? O próprio filme é o mestre. Então o filme ele se desenrola como ele se revela como um grande mestre para com seus espectadores, e ao mesmo tempo ele é feito com muito carinho, cara. Então, ao mestre com carinho, não é só o Sidney Poitier, é o filme, entendeu? É uma metalinguagem estranha e feliz, assim, que aconteceu. Esses estão fora. São inúteis para vocês. De repente eu percebi que não são crianças, que serão adultos em poucas semanas, com todas as responsabilidades que isso implica. Portanto, serão tratados como tal por mim e um pelo outro. Como adultos. Adultos responsáveis. Em seguida, vão ser razoáveis um com o outro. Não vamos apenas falar, vocês e eu. Vocês vão ouvir sem interrupções. E quando eu acabar, um de vocês dará a sua opinião sem interrupções. Seguinte, vamos todos observar certas cortesias aqui nesta classe. Vão tratar-me por senhor ou senhor Thackeray. As moças serão tratadas por senhorita. E os rapazes pelos sobrenomes. Bem, nos anos 60 teve o medo, assim, o primeiro medo da guerra final, né? A Guerra Fria estava ali, como, por exemplo, na crise dos mísseis de Cuba. Essa crise do míssil de Cuba foi um ponto-chave aí no que diz respeito à primeira intervenção, na verdade, de os Estados Unidos tentando parar o expansionismo da Rússia, né? Por quê? Porque os Estados Unidos já tinham ali colocado bases de mísseis na Áustria, também em alguns outros pontos, e Rússia queria, como se fosse assim, queria descontar isso, né? E, na verdade, como tinha um parceiro sociopolítico, começou a enviar os mísseis para Cuba, né? E os Estados Unidos começou a intervir. Então, esse foi um ponto-chave desse período, né? Dessa década de 60. Aí, 68, mais ou menos, foi no período do lançamento do filme, não foi? Mais ou menos? Uhum, isso. 68, 67. Foi. Isso, 68, 67. Nesse período é que teve o acordo militar, né? De que nenhum dos países que já tinham desenvolvido as bombas atômicas poderiam desenvolver mais bomba atômica. E os países que não tinham desenvolvido ainda ficariam proibidos de desenvolver isso. Então, a sociedade, não só a sociedade ali da Inglaterra, mas a sociedade como um todo, estava com medo, né? E isso acabava refletindo em outros setores sociais, como por exemplo a educação. É por isso que o ensino nesse período era tecnicista, é um ensino voltado ali pro autoritário. É por isso que esse filme foi assim um marco, porque ele tentava tirar esse autoritarismo do professor de sala de aula e tentava aproximar o professor perante o aluno, né? Não só em conteúdo, mas também socialmente. Sim, sim. Tinha muito dessa questão, né, Lug, né? Que antigamente, até as nossas avós contam, né, que os professores eles tinham aquele negócio da palmada, né? Tinha diversas coisas dentro de uma sala de aula que hoje em dia não existe. Hoje em dia a gente vê aí alunos querendo agredir professor, alunos que não respeitam o professor, mas nessa época tinha essa questão do respeito, mas também tinha essa questão não só do respeito, mas do autoritarismo dos professores dentro de sala de aula. E o filme ele mexe com isso também, né? Ele trata disso também. Ele quer mostrar aos alunos que ele é próximo dos alunos, ele é amigo dos alunos, né? E ele não quer impor aos alunos, ele quer que os alunos entendam que essa é a vida, que é aquilo que eles têm que fazer, não por livre e espontânea pressão, como se fala, mas por livre e espontânea vontade deles fazerem. E o filme, em diversos aspectos, a gente vê isso, né? Na forma como ele, até a filosofia dele, né? Que ele até no momento do filme, ele disse que ele perdeu a cabeça e ele prometeu que ele nunca perderia a cabeça, que esse não era o jeito dele, né? De fazer as coisas. Sinceramente, eu acho assim que o autoritarismo é mostrado no filme, é claro que ele é um reflexo do contexto, da época, enfim. Só que se a gente analisar, todos aqui são professores, certo? Trabalham com educação. Sim, sim, sim. Se a gente pegar, meio que passar um pano por cima do contexto e analisar, mesmo pedagogicamente falando, ou até filosoficamente, enfim, a questão do comportamento dele, eu até falei em off aqui pro Lug que algo que me incomoda muito é esse bastão na mão do Sidney Poitier o tempo todo, de forma a intimidar os alunos, mas cara, hoje nós temos a mesma coisa, não mudou nada, o contexto é totalmente diferente, as necessidades são diferentes, os alunos têm um comportamento completamente diferente, mas o respeito é dado pelo medo, entendeu? Nós temos o respeito motivado pelo medo, desenvolvido pelo medo. Agora, qual é o professor, conta no dedo, qual é o professor que leva a palavra amor aos seus alunos, amor à sua didática, amor aos seus planos de aula? Hoje e sempre, você pensa muito em o que você vai aprender e não em como vai aprender. Ou melhor, o aprender é relativo. O que eu aprendo pode não ser o suficiente pra mim. Eu posso ter outras necessidades. Então, quem determina o que eu aprendo? Acho que isso é uma coisa interessante, assim. Que se a gente pegar o nome ao mestre com carinho, o que leva um aluno a ter um carinho com o professor, ou ter um carinho com alguém? Até porque eu acredito que todos nós somos educadores de alguma forma. A minha irmã de 9 anos é minha educadora, porque eu aprendo muito com ela. Então, o que é? O que é ter carinho? O que nos motiva a ter carinho? É o contexto social? É o que você aprende? É o que o professor sabe? É ser inteligente? O que é? Ou será que é ouvir o aluno? Entendeu? Então, acho que é uma diferença nisso. Será que o bom professor não é aquele que ouve? E será que na história mundial os professores ouvem seus alunos? Então, acho que depende muito de contexto social, entendeu? É claro que se a gente pegar, analisar, vai ter influência, certamente. Mas a questão do filme mesmo, que eu tento aqui pegar, resgatar bastante, é essa coisa do carinho mesmo, sabe? Da forma que você vai dar aula, sabe? Da tua palavra. A gente vê que ao longo do filme, o Sidney Poitier, o personagem, ele trabalha uma outra função, ele tá em uma outra área, né? E que não tem nada a ver com a educação. E ele vai, talvez também porque ele não tá conseguindo oportunidades por causa da cor, né? E tal, não fica subtendido isso. Mas quando ele chega lá, ele tenta, sim, manter a paciência, mas ele vê que todo aquele ensinamento vai por água abaixo. As crianças não estão afim de aprender sobre aquilo, sabe? Então eu acho que isso é um ponto interessante. O que as crianças querem aprender? E a gente leva muito contra, assim, não ouve os jovens, sabe? Quem que tá afim de ouvir os jovens? Quem tá afim de ouvir as crianças? Então eu acho que isso é uma proposta interessante. Isso foi falado em 1967. Não é mole, né? Eu não sou professor formado, nada disso, mas eu tive uma oportunidade de poder ensinar alguma coisa que eu sei que é o rádio, né? Eu tive essa oportunidade. Acho que daqui o único professor formado, acho que é o Lug mesmo, né? Eu não sei, o Emerson também é formado, Emerson? Não, eu estou a visa dele. Então acho que aqui o único formado realmente é o Lug. E realmente, o filme ele traz muito isso. E o que você falou é interessante, cara. Hoje a dificuldade de escutar o aluno. Mas muitas vezes também a gente vê a dificuldade do aluno entender o lado do professor, entendeu? Mas o que você acha disso? Será que hoje tem essa questão, o aluno, o professor muitas vezes deixa de escutar muitas vezes os alunos? Existe um algo no sistema de educação do país que ainda existe um certo autoritarismo dentro do sistema de educação, e é isso que ajuda também para que os alunos não sejam tão interessados em aprender? A gente sabe que em tudo existe exceção, né? Desde o lado dos alunos como o lado dos professores. Tem professores que são ótimos professores, mas tem professores que não deveriam nem estar ensinando. A gente sabe que existe, né? Professores e alunos também que não são alunos. Mas o que você acha, Lug? Existe hoje isso? O filme é atual para esses dias também, nessa questão? Isso, o filme mostra ali características de alguns professores. Por exemplo, do próprio Poitier, né? Tem também a característica daquele professor lá de educação física. Na verdade, ele fazia um bullying com o aluno, né? Uhum. Vocês lembram? Sim. Isso. Sim. Tem aquele outro professor que, na verdade, não fica bem clara a função dele ali na... no filme, mas imagino que ele seja como se fosse um administrador. Tem aquela outra professora que ajuda ele muito, então é como se fosse a sala de aula hoje, por exemplo, na escola, quando você entra. Tem professores que dão aulas em duas escolas, tem professores que dão aula em oito escolas diferentes, ou seja, são praticamente oito micro-universos diferentes, várias salas de aula. Então, cada vez que ele entra em sala de aula, será que ele consegue transmitir a mensagem que ele quer? Será que ele consegue aproximação com alunos, professor de oito escolas? Então, acho que são situações sociais aqui do Brasil que acaba refletindo no jeito que o professor dá aula, né? Claro, o professor não vai passar um dia ruim e descontar isso no aluno, mas acho que de alguma forma isso acaba refletindo na maneira da didática do professor, entendeu? Claro, tem aqueles professores que procura se aproximar do aluno, certo? E tem aqueles professores que não quer nenhum papo com o aluno, ali dá aula dele e sai da sala de aula e pronto. Então, claro que isso acaba refletindo no ensinamento, seja dentro de sala de aula ou socialmente, entendeu? Sim, você fala uma coisa bem interessante, muitos fatores contribuem para como o professor se porta dentro de sala de aula, e a gente sabe que o nosso país, para os professores, o nosso país ainda está muito, não está desenvolvido, né? Os professores ainda têm um salário muito baixo, os professores ainda não são tratados como se devem, muitas vezes os professores, como eu falei, são maltratados pelos próprios alunos, né? Não tem, muitas vezes o professor tem que agir até como policial dentro de sala de aula, né? A gente tem aí casos de professores que já foram agredidos, professores que já foram mortos por alunos, e isso tudo é só... E por outro lado também a gente tem professores bons, né? Tem no caso de amigas minhas do período de faculdade, que na época elas estavam estagiando, estavam dando aula na periferia, entendeu? Então acabou, tipo, adotando alguns alunos, na casa mesmo, entendeu? Aí eu já acho complicado, já acho errado. Eu acho assim, eu tenho um texto que eu escrevi sobre o Clube dos Cinco, então eu falei também sobre a educação, né? E sobre todo o meu ponto de vista. Lá eu escrevo que a educação é uma sucessão de deverias. Ah, eu deveria ter mais carinho. Ah, eu deveria passar um conteúdo melhor. Ah, eu deveria ter alunos melhores. Mas só fica no campo da imaginação, do deveria. E não, entendeu? Do fazer, né? Não, ninguém faz, sabe? Ninguém faz. Eu digo assim, muita gente que tá começando hoje em dia, como eu mesmo, muita gente aí iludido, sabe? Pensamento fora da caixa, imaginando que vai mudar o mundo. Vai mudar todo mundo. Vai mudar todos os alunos. Então eu acho que o princípio básico de ser professor, você tem que ser sonhador. Eu acho que o ato de educar é você ser sonhador, sabe? Você precisa ter um pé aqui, um pé no mundo dos sonhos, sabe? Até diz, o Mário Sérgio Cortella diz que, não é ele cita isso em várias palestras, que o filósofo é aquele que tem asas e no pé é amarrado com chumbo, né? Pra ele sobrevoar um pouco além do campo de visão dos ditos normais, mas também não voar tão longe, né? Pra não se perder. Então eu acho que é isso. Você tem que ter um senso de realismo e entender que você não muda todos, você muda um ou dois. E você tem que fazer por onde com que esse um ou dois vale a pena. Que esse seja seu salário, sabe? No filme ele ensina de uma maneira diferente, né? Ele chega na sala de aula, ele tenta repassar aquilo que está... No plano de aula. No plano de aula, valeu, Lu, obrigado. No plano de aula, mas os alunos não querem, né? Os alunos não querem receber uma educação relacionada à matemática, relacionada ao português. É o normal, o básico que a gente vê numa sala de aula. Mas os alunos se interessam muito a partir do momento em que ele tem aquela ideia, aquela sacada de que os alunos, eles estavam sendo tratados como crianças. Entendeu? Como pessoas que tinham que ser ensinadas a todo custo naquilo que estava no plano, porque eles não poderiam aprender nada da vida agora, né? Nada da vida por enquanto. O pessoal estava olhando para eles com um certo desdém, entendeu? E eles estavam se sentindo pequenos, baixos com isso. Mas aí, a partir do momento que o Sr. Thackeray, né, que é o personagem do Sidney Poitier, né, professor Thackeray, ele tem aquela sacada de ensinar sobre a vida, e ele chega na aula e diz, não, hoje nós vamos, vamos aprender aquilo que vocês querem aprender. É, e ele disse, nós vamos aprender aquilo que vocês querem aprender, mas do meu modo, do meu jeito. E então ele dá a solução, mas ele diz, olha, nós vamos aprender do jeito de vocês, mas com algumas questões, né, aqui, que nós temos que fazer. Vocês vão ter, aí ele começa a dizer, né, vocês vão ter que tratar um a outro como senhorita, os rapazes pelo segundo nome, e enfim, tudo isso ele vai moldando, sabe, ao mesmo tempo que ele vai ensinando o que ele tem de ensinar, ele vai moldando a índole deles, dos alunos também, entendeu? É, e isso é muito bom. É, eu trabalho num projeto do qual ele me dá, e por ser uma cidade do interior, ele me dá total liberdade pra agir da maneira que eu quiser. Então, eu mexo muito com a área tecnológica, ou seja, a utilização mesmo do computador, quanto também do cinema e fotografia também. Então, eu utilizo a arte, mas é totalmente assim, recreativo, sabe, cara? Então, não quero ficar na sala de aula, vamos pra escola, vamos ficar ali no pátio, sabe? Vamos fazer alguma coisa lá fora. Vamos tirar fotografia da cidade, vamos tirar fotografia da gente. O que a gente vai fazer hoje, entendeu? Então, esse contato que a gente tem, pô, esses dias passou uma menina do meu lado, cara, e falou assim, nossa, eu queria ter aula com esse professor maluco, sabe? Me deixou meio uma reflexão sobre isso, sabe? Porque assim, você tem que ser liberal, sabe? Você tem que olhar pro lado, porque tem muita gente querendo simplesmente que você dê um oi, você dê um bom dia, entendeu? Então eu acho que esse olhar, esse carinho, essa verdade é muito necessária hoje pra essas crianças que tanto sentem falta dentro de casa. E eu trabalho, cara, com crianças assim que moram em abrigo, não tem pai nem mãe, entendeu? Então mexe muito com a gente, sabe? Você tem que ter coração, entendeu? Tem que ter muito amor, assim. A educação deveria ser mais amor. Deveria trocar o nome educação e chamar só aqueles que estão dispostos mesmo a se despir de preconceito, de arrogância ou de pensar, essa busca insaciável por dinheiro, sabe? E trazer pessoas mais a fim de realmente inspirar de uma maneira diferente, sabe? Muitas vezes é o sistema educacional, muitas vezes, que impede com que isso seja feito. Por exemplo, o professor, muitas vezes, ele tem vontade de fazer um algo diferente. Mas o sistema de educação do país não permite que esse algo diferente seja feito. Não dá base para esse algo diferente ser feito, entendeu? Então, o que você acha, Lu? Você acha que muitas vezes é o sistema, mas também, muitas vezes, também é o professor que não se desloca a fazer mais do que aquilo que ele está fazendo, porque ele só está pensando, consequentemente, no dinheiro e não realmente ensinar a novos cidadãos que estão sendo formados? É, na verdade, eu acho que é uma soma das coisas, né? É a própria sociedade que cobra de um lado que o aluno aprenda, que o aluno tenha que conseguir passar, antigamente era vestibular, né? Agora é o Enem, tem que conseguir futuramente emprego, claro, isso daí é importante, né? Mas tem outras coisas importantes, por exemplo, a só pelo cidadão, a formação do próprio cidadão em si, como ele vai influenciar a sociedade, como dizia o Paulo Freire, né? O professor, ele não forma a sociedade, ele forma o aluno e o aluno forma a sociedade, entendeu? E o Paulo Freire foi um dos primeiros a aplicar, tanto teorizar como aplicar isso em sala de aula. Por quê? Porque lá pelos anos 60, 70, o que foi que ele fez? Ele viu que não estava conseguindo alfabetizar pessoas que eram analfabetas lavradores. Aí ele procurou usar coisas que faziam parte da vida da pessoa naquele momento, como por exemplo os lavradores, é o quê? Plantio de feijão, plantio de arroz, enxada, tijolo, palavras que faziam parte do dia a dia daquela pessoa. E com isso ele começou a conseguir aproximação com os alunos e alfabetizar os alunos, entendeu? Então ele foi além do que educar, simplesmente. Então, alguns professores têm que tentar mudar sua rotina, mudar sua realidade, porque tem professores, eu digo aqui que sou da área, que são muito resistentes à mudança, principalmente aquele pessoal já mais experiente, entendeu? Você acha que isso não influencia muito nessa questão, Emerson? Você não acha que, muitas vezes, esse retruncamento dos professores que são mais antigos, dos pais que são mais conservadores, e até muitas vezes também do sistema que é mais conservador, sabe? O sistema acha que tá fazendo certo, mas na realidade o sistema não consegue ver que... Porque hoje em dia, na realidade, os alunos eles são formados e saem das escolas, mas eles saem praticamente sem saber muita coisa, entendeu? Não porque os professores não ensinaram, mas porque uma sucessão de coisas fez com que eles não aprendessem, entendeu? Primeiro, eu acho que precisa existir essa diversidade de conhecimento. Acho que eu não queria ver uma escola onde todos os professores fossem excelentes, sabe? Talvez muitas vezes não é incapacidade do professor. É uma forma diferente de pensar. Eu queria que tivesse mais pessoas com toda essa ideia que eu falei pra você. Mas é claro, o próprio sistema te deixa acostumado, te deixa enrolado e não faz você se reinventar. Acho que em qualquer área da tua vida, qualquer profissão, você tem que ter um processo de reinvenção de tempo em tempo. o ser humano vive em ciclos, né? E quando esse ciclo se finaliza, é hora de você pensar e é um novo recomeço, certo? Então eu acho que a grande diferença entre ser professor, né, e outras profissões, por exemplo, é o legado, cara. O legado. Porque você pensa, você trabalha, vamos dizer, você trabalha numa empresa. Tá, mas você pode crescer nessa empresa, virar gerente. Mas e aí, o que, que você fez? Qual é o seu legado, sabe? Claro que tem legado também, mas na educação, isso é muito palpável, isso é muito humano, isso é muito sincero. Porque vem de outros seres humanos, sabe? Você tá lidando com gente. Então eu acho que a reinvenção ela não independe de sistema, entendeu? Você tem que ultrapassar essa barreira. Porque se você continuar não se reinventando, continuar não com a mente fechada, um professor com a mente fechada, ele é uma doença. Ele é uma doença pra educação, entendeu? Porque novas coisas surgem, novas linguagens surgem todos os dias. A internet tá aí pra provar isso. A tecnologia tá aí pra provar isso. Então há muito mais ferramentas hoje em dia do que tempos atrás. Então acho que os tempos do bastão na mão acabaram, entendeu? Claro que utilizando o bastão como uma metáfora. Eu acho isso, que esse lado, os alunos estão mudando, sabe? Até queria citar uma música que eu acho muito interessante do Gabriel Pensador. Gabriel Pensador é um crítico, né, da vida social moderna, né? Tem uma música dele que é o Estudo Errado, do qual começa assim, eu tô aqui pra quê? Isso na voz de um aluno. Eu tô aqui pra quê? Será que é pra aprender? Ou será que é pra sentar, me acomodar e obedecer? Eu tô aqui pra quê? Será que é pra aprender? Ou será que é pra sentar, me acomodar e obedecer? Tô tentando passar de ano pro meu pai não me bater. Sem recreio de saco cheio porque eu não fiz o dever. A professora já tá de marcação porque sempre me pega. Disfarçando, tirando, colando toda a prova dos colegas. Ela esfrega na minha cara um zero bem redondo. E quando chega o boletim lá em casa eu me escondo. Eu quero jogar botão, um videogame, bola de gude. Mas meus pais só querem que eu vá pra aula. Então dessa vez eu vou estudar até decorar, compadre, pra me dar... O filme, ele é de 1967, né? A linguagem que é usada no filme é uma linguagem apropriada para a época, mas o filme, ele foi baseado num livro também, e o filme poderia ter muito mais palavras obscenas, muito mais violência, porque na época se tinha isso também. A gente não pode pensar que era porque era anos 60, mais educação, e não. Existia muita violência também, mas o filme trata disso de uma maneira mais leve, até o próprio romance dele com uma das professoras, que no livro é tratado mais profundamente, e no filme não. No filme a gente tem uma coisa que não é um romance, não chega a ser um romance, chega a ser uma amizade mais profunda, né? Ela é loira, né? Ela é branca e ele é negro, e isso não foi, até pela audiência da época, isso não foi tão tratado a fundo. Era mais, o filme foi mais pra tratar realmente da relação de professor e aluno, né? Mediante as questões sociais. Mas é uma coisa bem interessante, porque existe um vídeo, e eu vou deixar o vídeo na descrição aí, pra quem acessar, eu vou deixar na postagem, que tem um aluno, cara, dos Estados Unidos. Esse vídeo é recente, e ele começa a falar dentro de sala de aula. Ele não xinga a professora, ele não fala nenhuma palavra obscena, nada. Ele simplesmente, cara, eu vou deixar o link pra vocês verem depois. Ele diz: a senhora vem aqui e só passa textos e mais textos e quer que a gente aprenda isso. A senhora tem que chegar aqui e atingir o coração do aluno. Se a senhora quer passar alguma coisa, atinge o coração deles. Faça com que o coração deles seja abalado. E eu tô aqui pra aprender, mas sinceramente eu não tô aprendendo nada, a senhora só colocando texto por cima de texto e não tentando atingir meu coração. E isso é muito interessante. Muitas vezes também, vamos sair agora um pouco do foco do sistema e dos professores. Muitas vezes também não é o aluno não é o problema. Não é o aluno que não quer nada com nada. O professor até quer fazer algo diferente, mas existe ali alunos que não querem nada com a vida, entendeu? Existem alunos que não querem nada com nada. Como no filme tem. Como é que se passa por cima disso? É tentar a aproximação com o aluno, né, velho? Isso é o básico, porque você dificilmente consegue o respeito do aluno em sala de aula se você não procurar uma aproximação com ele. Seja tentando, de alguma forma, procurar um diálogo ao nível dele, não tentar ser superior a ele, baixar o seu nível, entendeu? E tentar conhecer a vida dele, pra aí ele começar a confiar em você e começar a ter aquele elo de ligação. Aí sim, nesse momento que você começa a tentar trabalhar em cima dele. O que ele tem de melhor, né? O que você conhece dele em relação ao que ele tem de melhor. Tem uma história de um professor aqui, amigo meu aqui, que trabalha aqui, que existia um aluno na sala de aula dele, que era um aluno problemático, né? Que não queria aprender nada do que ele ensinava. Então o professor viu que esse aluno, ele era mais puxado pra esse lado tecnológico, da tecnologia, de... E ele usou isso a favor, e hoje é um dos melhores alunos, entendeu? Ele usou, ele soube como usar isso. É basicamente isso, né? Hoje em dia, é muito da questão de realmente do professor se aproximar do aluno, né? Acho que hoje não deve existir mais essa questão que se você é professor, você não deve ser amigo do aluno. Não, você é professor, você tem que ser amigo do aluno, não é isso? Tem que ser. É com limites, né? Com certos limites, é claro. Claro, com limites, mas com respeito, né? Mas você tem que aproximar dele, né? Senão ele não se abre, não, de jeito nenhum. Você acha isso também, Emerson? Você acha que... É, eu acho que você falou que os alunos não se interessam, né? Mas os alunos se interessam por alguma coisa. Cabe a quem tá ali observar isso, né? Entender os seus alunos. Tem um grande professor aqui da minha cidade, ele foi diretor dessa escola do qual eu trabalho. Eu trabalho em duas, né? Mas ele foi diretor aqui da escola que eu trabalho por 16 anos, cara. E ele fala que o professor tem que conhecer o cheiro dos seus alunos. Eu acho isso muito bonito, sabe? Ele falando é uma maravilha de escutar. Que isso, sabe? Você tem que conhecer os seus alunos, conhecer o interesse dos seus alunos e saber que você tem que aprender a lutar com a individualidade. Não existe uma sala de aula. Existe Joãozinho, Joaninha, Ana Lúcia. Existe individualidades, pessoas ali que têm medos, que sofrem muito dentro de casa, tem muitas questões, muitas reflexões, muitas dúvidas, entendeu? Então cabe ao professor ali saber lidar com esses conflitos que existem, sabe? No dia a dia, né? Porque todo dia tem uma coisa nova. Assim como o professor tem também a diferença, não? Paper bags and angry voices under a sky of dust. Another wave of tension has more than filled me up. All my talk of taking action, my words were never true. Existem diferentes mundos ali, né? Diferentes cabeças, né? A gente deve saber respeitar essas diferenças e ao mesmo tempo atingir de forma boa, né? Porque hoje em sala de aula, hoje no âmbito escolar, existem muitas coisas polêmicas dentro do âmbito escolar. Existe questão de bullying, a questão de maltrato contra o professor, maltrato contra os alunos. Existe uma gama de coisas, a questão dentro da família também, que muitas vezes é o que reflete o comportamento do aluno em sala de aula, muitas vezes é o que vem de casa, né? Tá acontecendo com a família. Vocês acham que o professor hoje em dia, ele tem que ser de certa forma também um psicólogo? Ele tem, velho. Ele acaba sendo psicólogo, pai, irmão, entendeu? Hoje em sala de aula é isso, velho. Porque os alunos, eles passam mais tempo dentro da escola do que muitas vezes com as suas famílias, né? Isso, tem, no caso, no meu caso, tem alunos que ele só se alimenta ali na escola, velho. Na casa dele não tem comida, entendeu? E é complicado. Muitas vezes esse aluno busca refúgio em alguma coisa e ele vê no professor alguém que poderia ajudar ele. Mas se o professor, ele é arisco, vamos dizer assim, né, usar essa palavra, ele não se sente à vontade, né, cara, pra buscar essa ajuda no professor, né, não, cara? Geralmente aquele aluno fechado, introvertido, entendeu? Sim. Que não fala, aí esse aluno precisa de uma atenção especial, entendeu? Sim, mas não precisa de atenção especial, porque você quer não falei assim no sentido de dar uma atenção especial e esquecer dos outros, assim, tô falando assim, não. Olha, assim. Esse contato que você diz aí, entendo o que você quis dizer, mas só pra deixar claro, existe esse contato, não, eu vou dar uma atenção ali pra aquela pessoa, mas existe também a forçação da barra, sabe? Existem muitos casos aí que eu sei, por exemplo, em que, não, eu vou dar atenção aqui ali porque eu realmente quero que ele entenda, a meu favor, sabe? Eu quero ajudá-lo a meu favor, entendeu? Mas quem que tá querendo ajudar a pessoa ali? Esquece que ele é aluno, a pessoa, o ser humano, entendeu? O ser humano em formação. Entendi o que você quis falar. Você tá dizendo que hoje em dia o que você tá complementando o que o Lugo falou. O Lugo falou que tem que ter uma aproximação, uma atenção especial no sentido de você saber que aquele aluno tem que ser atingido de uma forma diferente dos outros. Mas existem professores que não pensam nisso, né? Se aproveitam disso. Querem fazer... Não, exatamente. Pensam em si. Eu vou pensar em mim. Não, eu quero passar o conteúdo pros meus alunos. Pra isso eu vou utilizar essa ferramenta, esse caminho que, claro, é evidente. Mas quem que tá interessado na pessoa em formação? Eu acho que aí mora a diferença. Você tá lidando com alunos ou você tá lidando com pessoas? Acho que hoje um dos grandes erros que existem, acho que é muitos professores pensarem que dentro da escola eles não são nada mais do que professores. Realmente, eles são professores, mas, de certo modo, eles estão tratando com pessoas ali dentro, entendeu? E eles têm que tentar, de certa forma, atingir aquelas pessoas para que eles saiam. Quantos casos existem, cara, de alunos que saíram das, suas escolas e hoje são agradecidos aos seus professores por tanta coisa que os professores fizeram por eles, né? E isso é muito bom, entendeu? Atingir os alunos de certa forma. É mais ou menos o que o filme trata, né? Eles são agradecidos ao professor, porque o professor ensinou a eles algo da vida, só que de forma atingindo cada um de maneira diferente. Eu vejo, por exemplo, o segundo filme, né? No segundo filme, o contexto já é diferente, né? Já é nos anos 80. E existe certa cena do filme, ele tá conversando com os alunos e uma das alunas diz assim: a gente é negra, né? A gente somos negros. O que acontecer custar, eles nunca vão tratar a gente com respeito. Aí ele leva eles para a rua e ele diz, né? Ele chama um dos alunos que é branco e diz: ó, vai lá, chegue nela e peça informação. Né? Chegue do jeito que você quiser, vai lá e chegue nela. Aí você vê que o aluno chega todo largadão, todo não sei o que, e a mulher tenta fugir, né, cara? E até tem um cara que vai lá, pensa que ela tá sendo assaltada, vai e manda ele ir embora, o aluno vir embora. E ele pega e manda um aluno negro, só que ele diz: olha, você vai chegar assim, desse jeito, dessa forma. E a gente vê a diferença, né, cara? Até que esse mesmo aluno negro consegue conversar de igual com a mulher branca, né? E a gente vê muito isso hoje em dia. São três fatores. O que a gente pode analisar agora, já que a gente analisou um pouco do fator do sistema escolar, o fator professor, o fator aluno, acho que a gente poderia analisar o fator sociedade, né? A sociedade em si, ela também não contribui muitas vezes para o mau ensino, contribui muitas vezes para o mau aluno, ou enfim, a sociedade não está de igual forma também contribuindo, de certa forma? Essa é uma extensão da sua pergunta anterior, né? Você perguntou se os professores estão cada vez mais psicólogos. Acho realmente, a vida social ela está cada vez mais interrelacionada, né? A gente pegar, por exemplo, a escola está virando um pouco igreja. A igreja está virando um pouco escola. Lugares assumem outras funções sociais que não somente a sua, né? Então, sim, evidentemente, a própria sociedade te bota uma corda no pessoal. Porque ela te proíbe certas coisas e ela te exige as mesmas coisas, né? O mundo não te dá aquilo que pede, né? Então, a sua pergunta anterior confirma essa aí. Você coloca ali naquela parte que você está falando especificamente, que o aluno tenta chegar perto da mulher, né, para pedir informação, mas ele vai de uma maneira que ele faria ali no entorno social onde ele pertence, né? Mas ele tenta fazer em um local onde seria assim diferente, para pessoa diferente, a pessoa não reconhece aquela forma de agir. Então, seria o preconceito realmente na palavra que existe, entendeu? Os dois filmes tratam muito disso, né? E o segundo filme em específico, acho que o segundo filme ele trata mais da questão social. Acho que veja assim, o primeiro filme ele é mais no âmbito escolar, né? O sistema escolar, os alunos, enfim. Ele mexe um pouco com a questão social em relação à cor do professor, em relação ao racismo, em relação a tudo isso. Mas é mais dentro da sala de aula mesmo, sistema escolar. E o segundo filme não, ele trata mais a questão social. Eu vejo isso nos dois filmes. Era bem isso que acontecia também, né, Lug, nos anos 80. A gente vê que nos anos 80 já ainda existia e o preconceito ainda estava maior ainda, né? Que ainda existia uma certa mágoa, uma certa raiva em relação a tudo isso. Você não acha também? Na realidade, o segundo filme não é nem dos anos 80, né? É dos anos 90, né? 1996. Mas reflete muito na sociedade, né? Que vinha dos anos 80. O que você acha, Lug? Reflete, porque ali você percebe que no filme existe um conflito urbano, né? Entre o pessoal que são os espanhóis, os pessoal da América Latina, com os propriamente do suburbano ali dos Estados Unidos, que são os negros, né? Então tinha aquele conflito. E esses conflitos ali sociais acabavam refletindo na escola. Como você vê ali, na entrada da escola já tem um detector de metal, entendeu? Então dali já era um filtro para as pessoas. Então toda e qualquer dificuldade social que tinha ali, principalmente assim, questão da violência, era retratada na sociedade. Então o que é que coloca ali no filme? Em que as pessoas, sendo elas negras, de baixa escolaridade e pobres, seriam marginalizados. Até fica bem evidente que um dos alunos diz assim: a gente foi colocado na sala H, né? E a sala H ali era considerada a sala dos que não tinham futuro, vamos justamente, dizer assim. Justamente, né? Já são colocados como se fosse ali o estorvo ali da escola. Sim, e hoje existe isso? Existe essa separação ainda, Lug? Existe ainda essa questão de que aquele aluno que é considerado existe ainda o aluno que é considerado o aluno sem futuro, aquele que não importa, e até por esse preconceito que os professores nem ligam mais para o que pode acontecer com ele, se ele tá aprendendo ou não, estão ensinando porque é obrigado, mas não porque querem realmente mudar ele, porque acreditam que ele não possa mudar mais. Acontece, principalmente no sistema privado, né, Disney? Você vê que tem escolas aqui, que não vou falar o nome, claro, aqui da minha cidade, que salas são direcionadas para concorrer, por exemplo, à Olimpíada de Matemática, à Olimpíada de Química, à Olimpíada de... são direcionadas para alunos concorrer aos cursos mais elitizados, digamos assim, e salas que são deixadas de lado. Isso no sistema privado. Já no sistema público, como um todo, já é colocado de lado, eu percebo aqui na minha cidade, né? Sistema público até certa época da nossa sociedade do Brasil, ele foi considerado um sistema que era para realmente aquelas pessoas que não queriam nada com nada, né? Até certo momento ele foi considerado um sistema para aquelas pessoas, como é que eu posso dizer? Ele existia um certo preconceito para quem era do sistema público, né? Isso até certo ponto. Vocês não têm essa percepção de que existia esse preconceito? Hoje em dia não, acho que hoje em dia o sistema público ele muitas vezes ele tem muita similaridade com o sistema privado, né? Muitas vezes. A escola, por exemplo, que eu ensino, é uma escola que aqui na região é considerada uma escola exemplar, né? Na questão de tudo, de estrutura e enfim, até muitos alunos aqui, eles recebem prêmios, eles conseguem passar em diversos concursos, nós temos tem alunos aqui que já passaram na federal daqui do estado, e enfim, mas não existiu, até certo momento não existia esse preconceito. Claro, sempre existiu, né? Na casa da minha cidade também é algo parecido, inclusive a educação aqui é muito tranquila, sabe? Não tem muitos problemas e tal. Eu estudei, eu falo muito como um aluno também, cara, eu não falo só agora como um... Até porque eu tô nessa área, assim, muito por acaso mesmo, sabe? Eu fui indo na hora que eu tive mesmo que provar, não, é isso mesmo que eu quero? E eu acho que tem muito essa coisa do vício, né, cara? Você chega lá e ou você vicia nisso, nessa questão toda que a gente tá falando aqui hoje, ou então você vai embora, sai correndo, né? Ou tem aqueles também, tem o meio termo que vai enrolando com a barriga. Então eu acho que aqui tem sim uma tranquilidade muito grande, não só por ser uma cidade pequena, né? Claro que tem os seus problemas, tem os seus casos mais pesados, digamos assim, mas tô junto com você nessa, Marques. Aqui eu acho muito assim, um primor, cara, um primor assim, nessa questão, tanto tranquilidade assim, quanto acontecimentos graves assim mesmo não tem muito. Então esse preconceito não existe, sabe? Eu não senti isso em nenhum momento, tanto quanto aluno, quanto agora dando aula. O filme, a gente tá falando muito dessa questão social, enfim, muito isso, e o filme ele trata de uma coisa que não sei se a gente colocou em foco até agora, mas ele trata muito desse preconceito em relação à pessoa, em relação ao ser. Por exemplo, tem uma cena que um dos alunos pergunta ao professor se ele era da África do Sul. Um dos alunos ele diz que não, ele diz assim, não, seu burro, os sul-africanos são brancos. Isso é uma referência muito clara ao sistema racista que existia do apartheid. Tem umas cenas que um dos alunos diz, ele acha que o professor era a ovelha negra da família, né? Você já tem aí uma relação. Em outra cena, um dos professores lá, eu não sei se ele era professor ou não, ele olha para o senhor Tucker e diz assim, como é que você vai mudar esses alunos? Usando magia negra ou voodoo, né? Que já é uma questão de preconceito em relação à etnia dele, né? Aí a gente já entra dentro de outra questão, que é a questão do bullying dentro da escola também. Existe esse preconceito para com a pessoa? Se a pessoa é gorda, se a pessoa é negra, se a pessoa é homossexual. E enfim, existe muito isso. E existe também um defeito de como se tratar isso dentro das escolas hoje em dia? Bom, isso daí, na verdade, sempre existiu no que diz respeito a bullying. A partir de um momento, acho que 2002, 2003, que isso daí se tornou mais evidente por causa da mídia, né? Entendeu? Se tornou mais evidente assim por causa da mídia, mas isso sempre existiu. Então, professor que tem que saber como lidar com isso. A partir do momento que ele tá vendo ali os alunos. E ele tem que procurar também, uma coisa interessante, é procurar se aproximar da família. É por isso que as reuniões com os familiares também são importantes. Procurar não só também lidar com o pai ali dentro da escola, do ambiente, mas também no ambiente social ali fora, se ele puder, entendeu? Os pais muitas vezes não se interessam por isso. Acho que às vezes é os pais também que deixam a desejar, entendeu? Não acompanham os filhos. Não tem um acompanhamento, entendeu? E isso influencia muito. Porque o filho pensa, meu Deus, o meu pai não tá me acompanhando. Não tá, né? Muitas vezes o filho é deixado de lado, é largado e ele sente isso. Parece que não, né? Parece que não liga. Mas sente, cara. A gente sabe que um filho, ele quer, acima de tudo, que o pai se sinta orgulhoso dele, né? Isso. Por isso que algumas vezes o aluno se torna, assim, indisciplinado. disciplinado pelo reflexo da educação que ele tem dentro de casa, entendeu? Muitas vezes os pais deixam de dar razão ao professor, muitas vezes para dar aos alunos. É claro que a toda regra existe uma exceção, né? Que às vezes, muitas vezes são os professores que querem demais. Mas na maioria das vezes, cara, 99% dos casos, os alunos estão errados e eu vejo que pais querem defender os seus filhos. E, cara, não, cara, às vezes o professor que deve ser protegido, o professor que está sendo agredido, que está sendo, sabe, está sendo maltratado dentro de sala de aula. E o pai, muitas vezes, não vê essa questão. Isso também é um fator, não é não, Emerson? Eu tenho que dizer que eu concordo plenamente com o Luger. Acho que essa interação com o pai é fundamental. É algo que a gente tenta fazer, inclusive, aqui. Abraçar o pai, botar o pai pra lidar junto com o aluno, pra brincar também. Tentar montar vários projetos, assim. Não só pras crianças mesmo, como pra toda a sociedade em geral. Pro povo aqui, né? E pros pais, principalmente. Então, acho que é uma questão interessante. Agora, em relação ao preconceito que você tinha dito, né? Eu tenho certeza. Todo mundo tem preconceito. Eu tenho preconceito, o Marx tem preconceito, o Luke tem preconceito. A questão nunca foi não ter preconceito. É saber lidar com preconceito, né? Não, você está aqui, você está exposto. Você está exposto à violência, você está exposto a vícios. E tudo isso existe, assim como preconceito. O preconceito existe. Então a questão não é virar a cara pra isso ou ignorar. Não, é a questão saber que você tem, se entender. Isso é uma procura da gente, né? Fazer com que o aluno se entenda, fazer com que a criança entenda a sua capacidade, até onde chega o seu limite de compreensão, de respeito. E isso é feito em base a esses projetos sociais mesmo, que unem não só as crianças, como os familiares, como essa conscientização. O bullying, ele é banalizado hoje em dia, eu acho, sabe? Porque sempre existiu bullying e a mídia transformou numa coisa inédita, quase, entendeu? If I turn my back, I'm defenseless, and I go bluntly, seems senseless. If I hide my pride and let it all go on, then they'll take from me till everything is gone. If I let it go, I'll be outdone. But if I try to catch up, I'll be outrun. If I'm killed by the questions like a cancer, then I'll be buried in the silence of the answer. Então, acho que é uma questão muito, mas muito complicada. Nesse ponto, eu acho que até o cinema ajuda muito, cara. Se a gente pegar esse novo filme aí do Karate Kid, novo não, né? Foi em 2010. Esse filme do Karate Kid, por exemplo, ele traz uma coisa que já foi falado na década de 80, mas com um novo linguajar, sabe? Do quão você precisa se dar o valor, sabe? A atitude, né? Isso que clama lá o Jackie Chan pro garotinho, né? Então, acho que o uso tanto dessas tecnologias como os próprios professores mesmo, é muito, muito, muito legal. Vocês acham que o filme, ele, de certa forma, ele ensina como lecionar, ele dá uma lição de como você deve lecionar, como você deve ensinar alguém? Ele traz isso, ele traz uma inspiração pra você lecionar? São filmes inspiradores nessa questão? Geralmente, esses filmes que são da área de educação são filmes transformadores, né? Porque depois que você vê esse filme, você indica pra outra pessoa. Por quê? Porque você, não que você tá vendo ali o filme, você se identifica. Identifica desde o período em que você era aluno, como professor, então como um jovem de qualquer área, entendeu? Então, esses filmes são transformadores. Eles, de certa forma, são filmes inspiradores. Agora, realmente, ensinar a lecionar é uma coisa um pouco mais complexa, porque realmente você só aprende quando tá na sala de aula, tá? Quando tá no ambiente de ensinar. Claro, né? Que você aprende a lecionar de outras formas. Com seus próprios alunos ensinam você a lecionar de outra forma. Seus próprios familiares ensinam você a lecionar também. Mas quando se trata de sala de aula em si, eu acho que o professor realmente aprende ensina quando realmente está ali no ambiente escolar, entendeu? Ambiente educacional. É uma mescla de tudo isso, né? Você, como foi falado lá no começo, você ter essa vontade de ensinar da sua forma, de forma diferente, você ter essa base de ensino que você aprendeu em uma escola, em uma faculdade, e transformar tudo isso num bom ensino, que fazer com que os alunos, eles entendam a maneira que você quer ensinar, aprendam como você quer ensinar, mas também saibam e aprendam da maneira que você aprendeu dentro de uma faculdade, enfim. Você repassar para ele tudo aquilo que você tem que repassar, que é básico da sociedade, que é o básico da sociedade, né? Então é realmente. Justamente, isso. Uma coisa que eu acho bem interessante no filme, nos dois filmes, na verdade, é que o portier, ele procura tirar os alunos de sala de aula. Isso é muito importante, entendeu? Muito importante. Que a pessoa não aprende só no ambiente escolar, aprende ali naturalmente, na sociedade, em outros ambientes. E isso ele coloca nos dois filmes. Muitas vezes os alunos não querem só ficar dentro de sala de aula, né, cara? Acho que os professores hoje em dia, eles têm que entender assim, têm que saber como é que vão fazer. Acho que a partir do momento que ele entra dentro de uma sala de aula, ele tem que observar os alunos como estão, entendeu? E ver como eu vou fazer hoje, de que forma eu vou fazer hoje, como eu vou atingir eles hoje, como é que tá o humor deles hoje, entendeu? Acho que é mais ou menos por aí. Aí entra aquela questão que ele tem que ser um pouco psicólogo, como eu falei, tem que ser... Enfim, tem que entender tudo isso, né? Até a gente se entende que muitas vezes o que é questão do dia a dia, o que acontece no dia a dia, o que acontece na semana, priva o professor dessa... Não é desse dom, mas dessa sensibilidade de saber entender como é que eu vou fazer hoje, como eu vou atingir eles hoje, entendeu? Tem um vídeo muito interessante, cara, que o professor... Olha que coisa interessante, o professor ensinando pra eles, entrando na linguagem dos alunos, sabe? Eu acho que essa escola deve ser por ali, pelo lado do Rio de Janeiro, por ali, que ali é que vem muito desse negócio de funk. E o professor mostrando pra eles, cara, ensinando pra eles química, cantando funk, cara, só que cantando com a letra de química, entendeu? Palavras que tem em química, mostrando como é que faz tal coisa em química, só que cantando a música e chamando o pessoal. Acho que isso é uma forma de ensino. Eles vão cantando junto com ele e vão aprendendo, porque aquilo fica na mente. Os alunos já gostam de funk. Aquilo vai ficar na mente, a batida. Eu imagino esses alunos fazendo uma prova e cantando a letra, entendeu? Só que ao mesmo tempo que estão cantando a letra, estão fazendo a prova certinha, tudo certinho. E enfim, isso é uma maneira de ensino muito boa, né? Não é uma maneira de ensino que deve ser descartada. Isso, é por isso que eu acredito que todo o currículo deve ser flexível, entendeu? O currículo, aquelas fichas de aula, entendeu? Deve ser flexível. Justamente para o professor poder sempre se adequar ao conteúdo e à realidade de sala de aula. Porque toda sala de aula tem um contexto diferente. O grande desafio é exatamente isso. É você não ficar preso só a uma sala de aula. Podemos até fazer uma comparação à sala de aula com algo que nós já falamos aqui, a reinvenção. Então, vamos dizer que a sala de aula é o seu limite. Você tem que se atrever a ir mais longe do que isso, né? Algo que é visto, concordo com o Lug, é visto nos dois filmes essa forma dele. Só que ele não é um lugar que ele fala. Não, ele fala, mas os alunos querem ir. Os alunos que metem a cara e falam, não, a gente quer ir lá. Então, mais do que o lugar que ele está levando, ele está seguindo algo que os alunos querem fazer. Seguindo algo que os alunos têm a necessidade, sentiram necessidade ali de ter. Então, acho que isso é um ponto interessante também. E se aproveita disso para inserir aquilo que ele está pretendendo ensinar, né? É, exatamente. Eu acho que o professor, ele tem uma coisa básica, cara. Ele deve descer do salto, sabe? É verdade. Descer do salto. Acho que essa coisa do professor lá na frente, num palanque, falando e os alunos escutando, não existe mais, cara. O negócio é o professor chegar na sala, se misturar com os alunos, se entrar no meio, ou roda de debate, de discussão. Vamos falar hoje sobre alguma coisa que não tem nada a ver, não é nada relacionado com a minha matéria, mas vamos falar. Então acho que tem certas coisas assim que é necessário hoje em dia, cara. E ao longo da conversa ele vai inserindo, né, cara? Ele vai mostrando. Claro, é claro. Porque vamos combinar aqui, o aluno tá cagando, cara, pra educação, pra aprender. Salve raras exceções, e não é errado. Não é errado, porque até hoje, velho, até hoje, eu não apliquei o meu conhecimento que aprendi em trigonometria, até hoje. E isso vai servir pra dar um subsídio em por exemplo, quem quer se formar engenheiro, claro, vai ter que saber de matemática, entendeu? Mas isso já vai da questão do que ele quer fazer isso. Mas existem alunos que não querem fazer isso. Eu, por exemplo, cara, eu sempre gostei de cinema, sempre gostei... E as coisas que eu mais fiz melhor foi quando, por exemplo, envolvia cinema. Por exemplo, eu nunca gostei desse negócio de fazer redação, cara. Nunca gostei, sabe? Eu faço reviews, às vezes eu faço algumas coisas falando sobre filmes. Mas a realidade é que essa redação que tinha que você fazer, que era obrigada, com tantas linhas, que não sei o que, não sei o que, eu nunca gostei. Mas quando o professor, a professora dizia, faça a redação da maneira que você quer, e eu incluía aquilo que eu gostava, que era cinema, cara, a maioria das vezes, ou todas as vezes, eu sempre tirava uma nota boa. Eu sempre conseguia atingir, entendeu? Porque era a maneira que eu conseguia fazer aquilo que estava sendo me pedido, juntando com aquilo que eu gostava. Então, realmente, isso que você falou, Emerson, o aluno hoje em dia não quer saber de aprender, cara. Ele quer saber de fazer aquilo que ele quer. Não, literalmente. É porque tudo inspira. Você perguntou aí pro Lug se o filme ensina a lecionar. O filme não ensina a lecionar. Assim como nada na vida te ensina a lecionar, incluindo a faculdade. A faculdade hoje ela é um meio pra você divulgar o seu diploma, apenas. E pra você, e é uma disputa de ego. Olha aqui, eu tenho mais faculdade que você. Haha, otário. É isso. Agora, o filme não te ensina a lecionar, mas ele te inspira, é claro. Assim como a rua te inspira. Se você sentar do lado, eu não sei se vocês já fizeram isso, mas se você sentar do lado aí de um, vamos dizer, de um morador de rua, ou mesmo conversar com alguém no ônibus, alguém desconhecido, você vai aprender muito. Você inspira. As pessoas inspiram. O contato humano inspira, sabe? Você estar perto, você estar de coração aberto, você dar amor e receber amor é uma coisa que inspira. E os alunos, cara, se a gente tá pegando ali a fase da adolescência, eles estão realmente na fase de descobrir, sabe? Tem muito mais coisa interessante pra eles aprender do que Segunda Guerra Mundial, por exemplo. O que adianta falar sobre Segunda Guerra Mundial se eles não sabem o que é guerra, entendeu? O que é guerra? Existe guerra em todo lugar, entendeu? É uma coisa bem interessante, Emerson, que falando um pouquinho de um filme chamado Escritores da Liberdade, os alunos perguntam o que foi o Holocausto, né? E ela... Vocês não sabem o que foi o Holocausto? Eles não. E o que é que ela faz? Ela mostra primeiro pra eles o que foi o Holocausto. Ela leva eles pra um museu, diz, olha, isso aqui que foi o Holocausto. E eles ficam impressionados com o que eles veem, né? E eles descobrem o que é o Holocausto. Então, muitas vezes, é você trazer uma coisa que os alunos nem sabem o que que é, sabe? Se a gente chegar hoje pra um aluno e dizer, como você falou, Segunda Guerra Mundial, dizer, olha, a Segunda Guerra Mundial foi ruim por isso e aquilo. Tem aluno que faz piada, cara, porque não sabe os horrores que foi a Segunda Guerra Mundial. Que é o aluno que sabe como era, cara, você tá dentro de uma trincheira e saber que você poderia morrer ali a qualquer momento, entendeu? É um aluno que sabe hoje realmente, que consegue compreender o que era você desembarcar numa praia de Omaha e você ali, como o Lung disse em um cast passado aí, a sua expectativa de vida ser de 12 minutos, 12 a 21 minutos, entendeu? Então, cara, hoje em dia é realmente a maneira que estão levando isso aos alunos, atingindo os alunos. E uma coisa que eu não acho muito bom que você falou, é que colocam hoje a faculdade em um patamar que parece que você só é inserido na sociedade, só é visto na sociedade se você tiver uma faculdade. Isso acaba refletindo socialmente, porque, por exemplo, só um exemplo aqui rápido, por exemplo, daqui a sociedade que eu observo aqui na minha cidade. Quando você conhece uma moça, assim, lá pelo começo do namoro, aí você vai na casa dela, a primeira coisa que a mãe dela pergunta é o quê? Você trabalha em quê? Qual a profissão que você exerce? Você é doutor? Exato. Você é doutor? Pergunta logo assim. Eu acredito que, cara, a maior profissão do mundo, da qual eu nunca poderia exercer, porque eu acho que eu não teria capacidade, é médico, cara. Eu tenho um fascínio muito grande pela essa profissão. Mas eu acho que professor tá ali junto, sabe, cara? É um cara que move montanhas mesmo, sabe? Se existe uma profissão que é a personificação de Deus na Terra, eu diria que é ser professor, entendeu? Não tô me comparando a Deus, não tô comparando Lug a Deus, não tô comparando Marx a Deus. Eu tô falando que é a representação profissional. Reparem bem, senão dá problema, né, cara? Não, você tá entendendo que você tá falando. É uma metáfora, é uma simbologia. Sim, exatamente. Eu acho que é tão profundo, sabe? É tão sincero, ou deveria ser, deixa aí a questão, que se aproxima demais, assim, com o que move as pessoas, sabe? Com o que move. Aliás, estamos todos conectados, entendeu? Mas quem que usa a imagem daquele que passa o conhecimento pra fazer essa ligação, entendeu? Às vezes muitos aí têm dificuldade de comunicação com o outro mesmo, com outro colega, sabe? Então como que ele vai fazer isso? Se a gente pensar bem, é evidente. A escola é o primeiro veículo social que as crianças têm contato. Então, imagina a importância que um professor exerce sobre uma criança. Uma palavra do professor, entendeu? A palavra do professor não é uma palavra comum, é uma palavra extremamente preciosa. Ela pode não lembrar teu nome depois que acabar a escola. Ela pode virar desde um bandido, acabar na prisão, ou ter 6 filhos, ou virar doutora, não sei, PhD, ir pra fora do país. Independente, cara, ela pode não lembrar o teu nome, mas você marcou essa criança de alguma forma. As tuas palavras ficaram, entendeu? A partir do momento que há essa consciência, tudo começa com a consciência, essa autoanálise. O que eu estou fazendo? Qual é o meu legado, entendeu? Qual é a minha obra? Então acho que são coisas fundamentais, assim. O que vimos ontem é que, de uma maneira considerável, controlamos como somos percebidos. Quando nos dirigimos a alguém com respeito, é mais provável que sejamos respeitados e com maior frequência do que imaginam. E se forem espertos, isso basta. A cortesia do dia a dia. Por favor, obrigado, com licença. Palavras mágicas, palavras mágicas. Da caridade. Muito Muito obrigado, pessoal. Valeu a todos vocês que escutaram esse episódio. A gente volta num próximo Drops Alpha. Semana que vem, lembrando, sexta-feira, nós temos um Alpha Cash quentinho pra todos vocês. E na outra semana, a gente tem aí novamente um Drops Alpha pra todos vocês. Ok, pessoal? Muito obrigado a todos que escutaram. Valeu e até a próxima. Repetiu o passado. Eu vejo um museu de grandes novidades. O tempo não...